Alô? Aí, Gil, escutei uma pá de tiro, mano. O que que pega? O aglomerado tá em pé de guerra. Rala o peito, se esconde, que aqui o bicho pega. Isso aqui, Morro das Pedras. É. Daqui de cima dessa laje eu vejo tudo ao meu redor. Previsão daqui pra frente é que aconteça algo pior. Vejo tristeza, choro, moleque passando fome. Troca de tiros é o dia a dia, agarrado, tráfico entre gangues. O tempo passa rápido, mas o processo aqui é pouco. A lágrima desce do rosto sem perceber, fico nervoso. Vejo no alto do morro os morcegos do governo, vestidos de marrom. Conde Drácula tem medo de se atirar. Ratatá, não tem como escapar. Ratatá, cheiro de morte, você vai ter que cheirar. Mas se tremer linha de frente, aqui o bagulho é louco. Amago como o fel. Faz um ruim de quebrar, que se bater, nunca vai se espartir. Vale atrasalado, aqui tá cheio. X9 aqui é mato, vacilou, estrupou. Pode crer que vai pro saco. Na vida bandida não vou bobear e sempre olho pra frente. É bom respeitar o próximo, que isso se conserva os dentes. Se o soldado do morro vem armado, perigoso, e vasculha todo morro. Que o barato aqui é louco, Grajaú, Pantanal, aglomerado, é de pedras. Aqui eu sou fiote, mas uma rocha que não quebra. BH, MG, uai, sou sofredor. Morando no lugar onde o vizinho se chama terror. MDP lá do oeste, morada do diabo, 100% do inferno. Onde o pai chorou fracasso, chorou fracasso. A gente vive com a corda no pescoço, sub sufoco, sempre roendo o osso. A gente vive com as leis da nossa queda, morro das pedras. Alô, peixe! Esconde aqui o a gente vive com a corda no pescoço, sub sufoco, sempre roendo o osso. A gente vive com as leis da nossa quebra, morro das pedras. Alô, peixe! Esconde aqui o bicho pega, o bicho pega. Se você não acredita, eu acredito, porque aqui eu vivo nisso. Morro das Pedras, arena pronta pra conflito. O campo minado de sangue, não, não é o Vietnã. É um pedaço do Brasil que a miséria, a violência é grande. Realidade é nua e crua, a dor não faz azul. Na inocência tem os caras que abraçam a morte. Esse lugar aqui é quente, 55 graus de tristeza. Pra chorar, se arrepender, vida cruel, com certeza. O itinerário do ônibus que vai pro inferno passa aqui. A mãe que sai no portão e vê seu filho se destruir. Pedra, maconha e álcool, rachicho, heroína. Droga tem de montão, pode crer de arriveria. Liguei meu mano Gil pra saber. Lá na Praça do Sereno, tiroteio vai rolar. Lá na Muniz, na Braça, São Domingos, Rua Nova, Pedreira, Cruzeirinho, fiquem ligados no que rola. Que rola, véi? Periferia pede arrego numa guerra sem sentido. Em BH a sigla é forte, aponto bem, está comigo. Resisto, prossigo na luta pela paz. Eu sei que a vida é triste, mas não vou cair pra trás. Pantanal, Morro das Pedras, eu tô ligado. É desse jeito, mano, Fiote já falou que aqui a cena é de medo. Nesta vida de desando, eu não pago pra vacilar. Uma pá de morte nesta vila que dá até para contar. Vida de desgosto, desespero, esquema de medo. Atrasalado, isso é comédia, por aqui cê que tá cheio. É só o osso, irmão, se liga na fita, não vacila não. Periferia, miséria de sobra, guerra sangrenta, sangue no chão. A gente vive com azeite, a nossa quebra. Morro das Pedras, rala o peito, se esconde. Que aqui o bicho pega, o bicho pega, o bicho pega. A gente vive com a corda no pescoço, sub sufoco, sempre roendo o osso. A gente vive com as leis da nossa queda, Morro das Pedras. Alô, peixe! Esconde aqui o bicho. A gente vive com a corda no pescoço, sub sufoco, sempre roendo o osso. A gente vive com as leis da nossa queda, Morro das Pedras. Alô, peixe! Esconde aqui o bicho pega, o bicho pega. Então avisa pro sistema que isso aqui não é novela.